Se é louca, ela é top demais. Se é louca, ela beija demais. E assim eu vou me apaixonar. Se é louco, uma noite foi pouco. Se é louco, eu já quero de novo. E tô louco pra te encontrar. Pra te encontrar. Se é louca, ela beija demais. E assim eu vou me apaixonar. Se é louco, uma noite foi pouco. Se é louco, eu já quero de novo. E tô louco pra te encontrar. Pra te encontrar. Se é louca, ela é top demais. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Chegando na balada, eu e a mulherada. Elas na tequila e eu só na cachaça. Curtindo uns modão, a rocha sem parar. E o amigo da vez, bebendo só guaraná. Aí a coisa piorou, tocando uma do meio que fala de amor. Foi quando eu olhei pro lado e o amigo da vez já tava embriagado. Bebeu, nós bebemos, que fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos, que fudeu. E chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi. Mulherada já tá louca, querendo ir lá pra casa. Chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi. Mulherada já tá louca, querendo ir lá pra casa. Chega aí, Thiago Brava, vamos arrochar assim. Dividim, dividim, dividim. Chegando lá em casa, eu e a mulherada. Com quatro, cinco amigos, com tequila e cachaça. Curtindo Cássio Marcos, a rocha sem parar. Mulherada endoidando até o sol raiar. Aí que a coisa piorou, olhei no celular. Quando vier amor, dizendo estava no portão. Esquecia na balada e ela veio de busão. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Essa mulher que tava brava, essa mulher que tava brava. Desculpa, amor, a culpa é da cachaça. Essa mulher que tava brava, essa mulher que tava brava. Desculpa, amor, a culpa é da cachaça, hein? Sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Cai a tarde na cidade, voltando pra casa. Deus, pra onde vou? Se os caminhos que eu sigo me levam de volta, meu grande amor. Vagando em pensamento, buscando pessoas pra me completar. Busco, recrio, invento, mas nada supera sua forma de amar. Sou um filme sem final, tatuagem sem sentido. Eu sou um rio que seca, sem você corro perigo. É paixão sem noção, que fere, que corta e que rasga, machuca e maltrata esse meu coração. É paixão sem noção, por isso que o som do meu carro só na topado tocando modão. É paixão sem noção, e paixão sem noção. Pra cantar com a gente, Humberto e Ronaldo. Tamo junto, pessoal, olha só. É nóis. Ei. Essa mistura vai dar certo, hein? Assim, velho. Sou um filme sem final, tatuagem sem sentido. Eu sou um rio que seca, sem você com perigo. É paixão sem noção, que fere, que corta, que rasga, machuca e não trata esse meu coração. É paixão sem noção, por isso que o som do meu carro só anda topado, trocando os ladrões. É paixão. Machuca e maltrata esse meu coração. É paixão sem noção, por isso que o som do meu carro só anda topado, tocando modão. É paixão sem noção. É paixão sem noção. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do César e Alessandro, Paixão Sem Noção. Rolou por aqui também Cássio e Marcos com o Thiago Brava e o Bebi. E a primeira da sequência foi Bruninho e Davi, Cê é Louco, aqui no Conexão Sertaneja. Intervalo começou, daqui a pouco o El volta, fica ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Fala, turma, tô de volta aqui nesta quinta-feira maravilhosa. Eu sou o El Lima e a gente vai levando muita música, muita alegria e muita descontração no seu rádio, é claro, né? Interagindo aqui com a gente, você pode mandar seu e-mail no pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Vamos que vamos, que esse é o programa de maior audiência do seu rádio. E eu sou o El Lima e vou levando muita música legal. E agora tem eles, né? Chitãozinho e Chororó, abrindo mais uma sequência. E aí, tempo, aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar. Queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, de tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí devo, de tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, iria me ajudar a esquecer. E aí devo, de tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, e aí tempo, e aí? Pedidos, conexão sertaneja, arroba hotmail.com. Eu quero de novo o gosto do seu beijo. Eu viro, fico doido só de sentir o seu cheiro. Debaixo do chuveiro, ensaboar seu corpo inteiro. Ai meu Deus do céu, eu tô entrando em desespero. Vejo a hora de te ver em casa. Ver sua carinha safadinha. Não temos tempo, a gente nem conversa. Vamos fazer o que não presta. A gente faz amor gostoso pela casa inteira. No sofá, no chuveiro e até na banheira. No vinhozinho, o clima esquenta, o colchão pega fogo. Virou minha cabeça, tô ficando louco. Só de sentir o seu cheiro. Debaixo do chuveiro, ensaboar seu corpo inteiro. Ai meu Deus do céu, eu tô entrando em desespero. Eu quero de novo o gosto do seu beijo. Eu viro, fico doido só de sentir o seu cheiro. Debaixo do chuveiro, ensaboar seu corpo inteiro. Ai meu Deus do céu, eu tô entrando em desespero. Aí pra desesperar com a gente, chega pra cá, Hugo e Thiago! No Prado Danilo, mas também tamo desesperado! Não vejo a hora de te ver em casa, ver sua carinha safadinha. Não temos tempo, a gente nem conversa, vamos fazer o que não presta. A gente faz amor gostoso pela casa inteira, no sofá, no chuveiro. Até na banheira, um vinhozinho que me esquenta, o colchão pega fogo. Virou minha cabeça, tô ficando louco. Eu quero de novo o gosto do seu beijo. Eu viro, fico doido só de sentir o seu cheiro. Debaixo do chuveiro, ensaboar seu corpo inteiro. Ai meu Deus do céu, eu tô entrando em desespero. Eu quero de novo. Só de sentir o seu cheiro. Debaixo do chuveiro, ensaboar seu corpo inteiro. Ai meu Deus do céu, eu tô entrando em desespero. Duprado e Danilo, o Thiago. Esse é o som do Duprado e Danilo, desespero. Rolou por aqui também Chitãozinho, Chororó, e aí? E aí, tempo, aqui no Conexão Sertaneja. Só música bacana pra você, né? Que tá curtindo aí na sua casa, no trabalho. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Eu sou o El Lima e pra quem quiser curtir a minha fanpage no Facebook é fácil. O El Lima Solo. Vai lá, digita o El Lima Solo e vamos que vamos, né, povão? Abrindo mais uma sequência, tem George, Henrique e Rodrigo. E agora, aqui no Conexão Sertaneja... Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando o telefone tocou, eu

mais colorida ficaria com você, com você. Acordei, o sol ainda não apareceu. Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender. Um ano parece 10 anos longe de você. A saudade era demais, por favor devolva a paz que eu sentia com você aqui. Tudo é maravilhoso, mas sem você não é perfeito. Londres ficaria com você, bem mais bonita ficaria com você, mais colorida ficaria com você. Mais colorida ficaria com você. Com você. Londres ficaria com você. Bem mais bonita ficaria com você. Mais colorida ficaria com você. Com você. Esse é o som do Breno e Caio César, Londres, aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Fernando e Sorocaba, Veneno. E a primeira da sequência foi Jades e Jadson, Jeitinho Carinhoso. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Fala moçada, já estou de volta aqui no programa de maior audiência do seu rádio. Esse é o Conexão Sertaneja e eu sou o El Lima e vou levando muita música bacana, muito som legal pra você. E pra você interagir comigo é fácil, facebook.com/conexão no rádio. E também, é claro, entrar no meu Face lá, o El Lima Solo, manda ver na programação que a gente vai rolar o seu som, tá bom? Vai interagindo comigo que a gente vai mandando ver aqui no seu rádio. A Ana Elise, também meu amigo Márcio Rosa, a Rafaela Almeida tá ligado com a gente. Valeu, Rafaelinha, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tá bom? E vamos que vamos, esse é o Conexão Sertaneja e eu sou o El. E abrindo mais uma sequência, tem o som do Henrique e Juliano, O Mundo Parou, aqui no Conexão Sertaneja. A caminho de casa em plena madrugada, e eu pensando em você, trovejando sem chuva, noite sem a lua, só a escuridão pra ver. De repente em minha frente surge um clarão, um raro incidente tocou o meu coração. Coração, sente sua mão. Eu só sei que o mundo parou outra vez. Em sonho você me salvou e fez entender. Sei viver mais sem o seu calor.

se liga na lição que hoje vamos ensinar. A sua além de Diego tá chegando pra rochar. Se encostar da parede, vem aprender. Os homens tão querendo as minas que sabem fazer. Use todo o seu gingando, é fácil de pegar, é comandar de bicicleta, não tem como errar. O movimento é sensual, é fácil de fazer, com os havaianos te ensinando, você vai enlouquecer. Se joga pro lado, agora vai pro outro, dá uma reboladinha, que swing gostoso. Se joga pro lado no passinho do arrocha, se você aprendeu, então agora vem com os havaianos. Ritmo pra bem. Assim, ó. O movimento é sensual, é fácil de fazer, com os havaianos te ensinando, você vai enlouquecer no passinho do arrocha. Se joga pro lado, agora vai pro outro, dá uma reboladinha, isso é gostoso. Se joga pro lado no passinho do arrocha, se você aprendeu, então agora me provoca. Além de ele, os havaianos, tamo junto, Alan Diego. Esse é o ritmo. Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. E o que faltar de grana, a gente completa na cama, no palácio, no barraco, a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho, a gente vai se amar. Porto Seguro, Bariloche, Nova York, Salvador, não deu. Mas pra Caldas Novas vou com meu amor. Ferrari, limousine, Porsche, caminhonete, pra rodar não dá. Mas com meu pai velho a gente chega lá. Dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar. O importante é que eu tenho você, o meu tesouro pra amar. O que faltar de grana a gente completa na cama, no palácio, no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alguma, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. E o que faltar de grana a gente completa na cama, no palácio, no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alguma, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. Vai se amar. Faltou de grana, a gente completa na cama. Alô, Joneto, alô, Frederico. Faltou a grana aí, é quase. Faltou na grana, a gente completa na cama, papai. Vamos nessa, galera, na pressão. Dinheiro não me vem não, mas paixão é sobra aqui, menino. Assim. Porto Seguro, Bariloche, Nova York, Salvador não deu. Mas pra Caldas Novas vão com meu amor. Ferrari, limousine, Porsche, caminhonete pra rodar não dá. Mas com meu palio velho a gente chega lá. Dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar. O importante é que eu tenho você, o meu tesouro pra amar. O que falta de grana a gente completa na cama, no palácio ou no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. O que falta de grana a gente completa na cama, no palácio ou no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. O que falta de grana a gente completa na cama, no palácio ou no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. Vai, vai se amar. Faltou de grana, a gente completa na cama. Vai, vai se amar. Faltou de grana, a gente completa na cama. É, com João Neto e Frederico e Márcio Fernando juntos. Faltou de grana, mas completa na cama. Qualquer probleminha, liga pra nós, três. Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.